Muito boa noite a todos e sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde arrancamos e continuamos aqui com o especial eleições do Sporting, e onde vamos entrevistar aqui o candidato pela lista C. Recordamos então que os programas de entrevistas aos candidatos serão de 90 minutos, imperativamente vamos tentar cumprir este tempo. Boa noite, Nuno. Obrigada por Olá. ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Eu por vocês mais uma vez fazerem aqui serviço público. Obrigado. Vai Obrigado. ser um Noite, Nuno. grande, grande programa, a verdade é essa. Nuno, vamos já arrancar aqui com as perguntas. Como é que nasceu aqui a ambição de ser presidente do Sporting? Fala-nos um bocadinho sobre este trajeto, e sobre todo o percurso até chegares aqui. Nasceu um bocado naturalmente, se assim se pode dizer, porque tudo nasceu dentro do movimento Sou Sporting. Nós reunimos-nos para irmos ao Congresso de Beja, o congresso que nunca chegou a realizar, e para esse congresso começamos a reunir pessoas, a reunir propostas para levarmos ao Sporting. E quando eu digo Sporting, entenda-se ao congresso, para depois ser ali discutido e aquelas que a direção achasse por bem levar para dentro da estrutura, muito bem. Mas se bem se lembram, houve ali há poucos dias do congresso se realizar, nós até já tínhamos a estadia reservada e tudo, foi cancelado o evento. Não se percebe muito bem ainda porque é que o evento foi cancelado. A verdade é que depois de nós termos reunido as pessoas e as ideias, nós achamos que se devia discutir e debater aquilo, e foi assim que nós fizemos. E criamos um congresso em Coimbra, onde aqui o Pedro, depois da parte da tarde, até esteve lá Sim. presente, e participou também e viu o que é que lá aconteceu. A verdade é que depois, quando nós saímos dali, começamos a ver que criou-se ali alguma massa crítica, como houve ali debate, houve ali uma série de ideias, e portanto fomos mantendo aquilo que era a nossa atividade no Sou Sporting, fomos criando grupos de trabalho para desenvolver aquelas ideias que ali foram sendo debatidas. E aí, por maio de 2020, para o final de maio de 2020, se não estou em erro, notamos que já tínhamos aqui uma massa crítica e várias pessoas dentro do movimento. Eu não vou dizer que me empurraram, mas incentivaram-me a dar o passo e a dizer ao mundo sportinguista que iríamos estar presentes aqui nestas eleições de 2022. E em bom tempo que o fizemos com tempo para, e isto também foi pensado, ou seja, dissemos ao mundo sportingista ao que íamos. Houve mais pessoas que gostaram daquilo que nós estávamos a preparar e juntaram-se a nós, e no fundo aqui estamos. E é por isso mesmo que cá estamos também esta noite. Nuno, a direção atual está a terminar funções. Que avaliação fazes deste mandato? Eu diria que a avaliação tem que ser feita em vários prismas. E mesmo no futebol, temos que dividir o antes de Ruben Amorim. Eu não sei se foi aqui que já foi utilizada essa expressão ou não, mas já ouvi em vários locais isto. Há claramente um antes de Ruben Amorim e um pós-Ruben Amorim. Na parte daquilo que é o relacionamento com sócios e aquilo que é o fortalecimento, assim se quisermos, da base. Acho que manteve sempre uma bitola bastante abaixo daquilo que eram as suas promessas. E depois nas modalidades também podemos ver aqui a dois níveis. As modalidades que vinham de trás e muito bem foram continuadas. Basta ver o Nuno Dias, não é? Que é um exemplo de longevidade dentro do Sporting e que todas as direções. Relembramos que ele já iniciou com Godinho Lopes, passou Bruno de Carvalho e manteve-se e bem aqui com Frederico Varandas, e sempre aumentando aquilo que é a competitividade do desempenho desportivo. A mesma coisa no hóquei, conseguimos obter. Relembramos que o hóquei até estava, não é, extinto, depois foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e quando o pavilhão João Rocha, e finalmente deixamos de andar com a casa às costas, o pavilhão João Rocha começou a ser utilizado, também deu um salto, e que fez com que nós até agora já não, neste mandato, tenhamos sido campeões europeus. Depois temos também a introdução do basquete, obviamente vitorioso, e depois temos algumas outras modalidades que baixaram um bocadinho a competitividade, normal porque o bolo é um bolo que nós sabemos que não estica muito, teria que se crescer evidentemente naquilo que é as receitas das cotizações e outras formas que só poderão ser exploradas, havendo aqui uma reestruturação financeira e que englobe aquilo que são a recompra dos VMOC e, portanto, restabelecer aquilo que são as relações entre a SAD e o clube, pronto, mas de certeza que daqui a bocado vamos abordar mais isso. E depois, obviamente, também houve aqui algumas perdas ao nível daquilo que são as modalidades olímpicas, daquilo que são os apoios das modalidades olímpicas, algumas que fecharam, toda a gente sabe isso. Mas voltando ao futebol, de facto temos o antes de Ruben Amorim, com um ano e meio de descontrole, não há outra forma de caracterizar, um ano e meio ou relativamente mais, de descontrole. Todos nós sabemos o que é que aconteceu, todos nós sabemos a sucessão de despedimentos e contratações de treinadores que aconteceram a um ritmo vertiginoso, sendo que cada vez que havia uma apresentação era o do projeto, e começou logo sendo... Peseiro também era o treinador desta direção logo em campanha eleitoral, e depois verificamos que a primeira derrota foi despedido, e fomos assim. E também com uma série de contratações que revelava alguma falta de rumo, se assim quisermos. E que depois, com o Ruben Amorim, de facto, as coisas começaram a acertar, começou a haver uma aposta mais clara naquilo que é uma base da formação, e que tão bons resultados já tinha dado no passado, e podemos verificar isso, desde Paulo Bento, Gisolo Ferreira, Leonardo Jardim, até o próprio Jorge Jesus, enquanto no primeiro ano teve essa base e não mexeu muito, também foi o melhor ano dele, e portanto, com o Ruben Amorim, com essa base mais da formação, embora mesclada, obviamente, com os jogadores vindos de fora, que é a melhor forma das coisas resultarem, tivemos melhores resultados. E, portanto, também a política de contratações também mudou, claramente, não é? Portanto, nós tivemos aqui dois períodos. Um período não muito bom, aliás, no ano anterior a Ruben Amorim, aliás, já com a própria participação de Ruben Amorim no final da época, tivemos, se não estou em erro, cerca de 17 derrotas, ou 15 derrotas, qualquer coisa que o valha desse género no futebol, e depois tivemos um ano em que, de facto, tudo correu bem, ou quase tudo correu bem, porque também fomos eliminados da Liga Europa e da Taça de Portugal. Mas o principal é o campeonato, e é isso que no final do dia conta, e, de facto, as coisas correram bem. Portanto, não podemos analisar, e eu também não gosto de analisar as coisas metendo tudo num bolo. Quando vamos segmentando e vamos falando daquilo que é a parte financeira, económica, a relação com os sócios e essas coisas todas, quando vamos pondo, e temos que analisar um ponto a ponto, há umas coisas que foram melhores, outras coisas que não foram tão boas, mas eu acho também que isso é relativamente normal que assim seja. Depois, uns ponderarão mais peso numas coisas, menos peso noutras, mas acho que isso é o normal. Ao longo da entrevista vamos pegar aqui em vários pontos também nesse sentido. Nuno, queres explicar aqui por que razão a tua candidatura é sempre ligada, seja nos meios de comunicação, seja aqui por alguns adeptos a Bruno de Carvalho, e se nos podes falar também da proposta de reintegração dos sócios que falam no vosso programa. Porque, para já, há um ambiente dentro do Sporting que as pessoas têm que ser todas catalogadas de alguma coisa. E, aliás, foi precisamente por causa desse catálogo e desse rótulo que as pessoas gostam de dar. Até parece que 90% dos sócios do Sporting não votaram em Bruno Carvalho na eleição de 2017. Portanto, toda a gente gosta de dar rótulos, e é muito mais fácil julgar e dar rótulos do que as pessoas pensarem. Já dizia o Jung há uns anos valentes atrás. E, portanto, as pessoas ficam muito confortáveis em dar rótulos, mas nós sabemos que quando depois passamos esses rótulos e vamos ver, vemos que não há uma colagem, porque somos pessoas diferentes, pensamos de forma diferente, mas também toda a gente sabe, e isso é evidente, que em certo momento eu fui um apoiante do Bruno de Carvalho, e isso é óbvio. Mas as pessoas preferem atirar esses rótulos em vez de estarem a discutir as propostas, verem como é que as propostas são diferentes, ver como a equipa é diferente. Mas pronto, se as pessoas ficam confortáveis com esses rótulos, que fiquem lá com esses rótulos. Mas a verdade é que, mesmo no movimento Sou Sporting, que foi a gênese desta candidatura, não é por acaso o nome do movimento, o dizer Sou Sporting, porque vivíamos, de facto, numa altura em que as clivagens estavam muito, muito acirradas e os rótulos eram desde brunista, varadista, por aqui, por aquele outro, e aquilo que nós quisemos dizer é que estes rótulos não dizem nada. No fundo, nós todos podemos dizer uma coisa, é que sou Sporting. E até nisso, quando nós tiramos os rótulos e começamos a falar das ideias, até as pessoas que podem ser mais conotadas de uma facção e de outra facção, de certeza que podem chegar a entendimento nas propostas concretas. E essa foi a nossa ideia, foi precisamente, vamos tirar os nomes da equação, porque isso não interessa, vamos falar das ideias, vamos chegar a acordo com aquilo que pode ser um excelente programa e uma excelente proposta para o futuro do Sporting. E isso verdadeiramente é o que interessa. Quem não está interessado em discutir, lança para os seus spin doctors esse tipo de rótulos, porque é muito mais fácil fazer com que as pessoas recusem esta ou aquela ideia se acharem que vem dali ou dacolá, do que estarem a discutir e mais do que isso. Para discutir é preciso pensar, é preciso estudar e para dizer algo contra é preciso principalmente apresentar algo que seja diferente. Ora, isso dá trabalho, não é? E está muito trabalho aqui nesta proposta e nesta candidatura ao longo de 2 anos. Muito bem, João. Não. Pensei que estavas com o microfone, não estava a funcionar. Eu só tenho pena que nesses rótulos até agora ainda não tenha aparecido o verdadeiro rótulo, que é varlistas. Ainda não ouvi ninguém dizer és um varlista, tenho pena. Mas vou trabalhar para isso já agora. Eu assumo esse rótulo. Eu vou trabalhar para isso. Mas tu levas com rótulos de todo. Não, eu de todo, tanto faz. Uma vez é varandista, outra vez é brunista, é conforme. E até de outras coisas. Sim, isso é um problema. Efetivamente, isso é um problema. Já te chamaram de outras coisas. Sport. Sim, e outras coisas mais. João, força. Avançamos agora para o futebol. Nuno, vamos para o futebol. Eu estive a ler atentamente o teu programa, que está bastante completo em termos gerais, mas há aqui pormenores, coisas que eu queria falar contigo, mas também preparo para isto, como deves calcular, ouvi muitas entrevistas tuas, eu sei que hoje estás um bocado cansado, porque já tiveste muitas entrevistas, e portanto deixa-me pegar neste tema, que é um tema que entra um bocado em desacordo com aquilo que tu defendes, que é as compras dos espaços de 50%. Eu ouvi realmente em várias entrevistas que és linearmente contra essa compra. Não achas que é utópico rejeitar este tipo de negócio atendendo ao mercado atual? Isto é, o Sporting nesta altura não tem condições para comprar 100% de um jogador de qualidade e uma das formas é comprar os 50%. O mercado às vezes dita isto mesmo. E dou o exemplo, por exemplo, do Pote. Se não tivéssemos dado ou comprado por 50%, não teríamos Pote, não teríamos os 23 golos do Pote, não teríamos provavelmente ganho a Liga. Portanto, queria falar aqui um bocadinho sobre esse tema, queria que primeiro defendesses o porquê que és contra linearmente esses 50% dos passes, para depois eu falar aqui um bocadinho contigo para tentarmos perceber realmente se chegámos a algum ponto em comum. Para já, uma coisa era se nós estivéssemos a fazer um negócio pontualmente em que fosse nessas condições, não é? Agora, aquilo que está a acontecer é que o paradigma parece que só se consegue, o Sporting parece que só consegue contratar jogadores se for nessas condições. E parece-me que isso é completamente errado, porque uma coisa é se surgisse isso que estás a dizer. Olha, só conseguimos comprar este jogador nestas condições. E, portanto, este jogador, estás tu a referir que o Pote tem uma avaliação de mercado de 13 milhões. Epá, nós não temos 13 milhões, só temos 6,5, por exemplo. Mas acho que já, antigamente nós tínhamos só metade e íamos lá com a Doia, nem há outros tempos acrescentávamos. E, portanto, não queremos voltar a esse tempo em que dámos 13 milhões e que parte é da Doia e depois pagámos mesmo que não consigas vender o jogador. Imagina o exemplo do caso do Brahim, que o Porto teve que pagar mesmo não conseguindo vender o jogador. Mas depois tens estes negócios, como o do Rubén de Vinagre, não é? Em que parece que estamos cada vez mais próximos daquilo que é a DOIA. Se calhar tens que comprar, deves ter tantos items de contingência para exerceres a opção, se calhar tens que comprar sim ou sim. E, portanto, não sei até que ponto não nos estamos a aproximar desse paradigma da DOIA. E, por isso, eu percebo o que estás a dizer. Se surgisse uma oportunidade e te dissesse assim, este jogador vale mesmo 13 milhões e meio, mas eu também nunca ouvi ninguém dizer que na altura o pote tinha esse valor de mercado. O que eu sempre ouvi era que já estávamos a pagar acima daquilo que seria o valor de mercado. E é nesse caso e é nos outros todos. E a minha questão é, só há esta forma de negociar? O Sporting só consegue ir buscar assim? É que o Sporting está a bater consecutivamente recordes de valores nas compras. E segundo aquilo que parece no mercado internacional, e até já foi dito por Frederico Varandas, é que o mercado está em retração. O que é curioso é que o Sporting está em contraciclo. O Sporting, num mercado em retração, está constantemente a bater recordes. E está a bater recordes de tal forma que ficamos, pelo menos eu fico, não sei se mais alguém me acompanha nisso, questionar se só há esta forma de negociar. Mas, Nuno, estamos em contraciclo, desculpe interromper-te, só para dizer aqui uma coisa, eu sei que é o segmento do João, mas estamos em contraciclo também porque também temos mais dinheiro a receber e porque também temos mais receitas neste momento. Isso acaba por explicar um pouco o contraciclo, não é? Apesar do mercado estar aqui em retração, que é um facto, os dados estão aí à vida, os vários estudos que foram feitos, mas nós também temos mais dinheiro a receber, não é? Seria normal, tendo Liga dos Campeões e outras receitas, que também investíssemos um bocadinho mais. Sim, e isso sem dúvida, mas a minha questão é, e só há esta forma de negociar? Mas, Nuno, eu faço-te uma questão ao contrário, como é que tu ias comprar um jogador de 5 milhões com a mesma qualidade do pote? Que jogador é que irias comprar? Eu posso dar aqui vários exemplos, por exemplo, o nosso mercado preferencial antes disto, antes do Ruben Amorim, conforme referiste, e acho que sim, que há ali um marco, era basicamente o mercado sul-americano, era aí que nós íamos buscar grandes jogadores. É. Portanto, eu posso dizer Gonzalo Martínez, 15 milhões, Ezequiel Barcos, 12 milhões, Brenner, 12 milhões, isto tudo para clubes, por exemplo, da MLS, que é o novo destino. E, portanto, o Sporting não tendo esse mercado, e para elevar a qualidade da equipa, tem que apostar em jogadores que realmente tenham qualidade. Quando não se tem jogadores de qualidade de 5 milhões, se calhar estamos aí por aí. Mas também temos outras contratações. Mateus Reis a zero, e agora toda a gente fala Mateus Reis, não é? Mateus Nunes 950k, e agora toda a gente fala Mateus Nunes. Portanto, o que eu te queria dizer era, vou elencar como uma das coisas que tu defendes, na minha ótica. Eu concordo na aposta na formação, mas eu acho que os jovens só são valorizados, e aí sim é que está o verdadeiro negócio, porque aí tens 100% dos ativos, e ainda para mais em termos contabilísticos, como tu sabes, eles não contam e depois realizas a venda e dá os 100%, não é? E, portanto, o que é que eu estou aqui a dizer? Com os jovens, eles só têm a potencialidade aos jovens se jogarem com qualidade. Qualidade puxa qualidade. E, portanto, tens que investir mais na equipa para integrar esses jovens e teres uma equipa mais competitiva. Porque no passado, muitas vezes, o que é que nós fazíamos? Lançávamos um ou dois jovens em equipas que eram claramente fracas e depois nem esses jovens, nem a própria equipa conseguia jogar. Portanto, o que estou a dizer é, aumentamos a qualidade realmente dos jogadores, muitas vezes, e concordo, péssimo negócio em termos de vinagre, em termos de valorização, mas se calhar é o único que podes dizer assim, péssimo negócio, rapidamente, sem fazer grandes contas. Mas estamos aqui, se calhar, a fortalecer a equipa para integrar os jovens. Portanto, eu queria que tu explicasses melhor essa tua ideia de tentar contratar, mas como a querias fazer? Contratar bons jogadores quando nós não temos dinheiro para ir buscar por 12, 15 milhões de jogadores? Como é que será o teu plano? O plano é, se tu não tens dinheiro, e eu podia dizer aqui, não tens dinheiro, não tens vícios, mas se não tens dinheiro para ir buscar dois, vais buscar um. E vais buscar um pelo preço. E para já, eu acho que também, acho que podemos tentar chegar aqui a um acordo, que é, aquele valor inicial também está extremamente elevado. Logo a partir daí, pronto. Mas também vendemos ao contrário, Nuno. Também quando vendíamos, colocámos essas cláusulas e tentámos ficar sempre com uma porcentagem de jogadores para depois ir buscar um rendimento futuro. Portanto, é um mercado bilateral. Portanto, se rejeitares isso, os outros clubes, se calhar, também vão rejeitar o negociar contigo dessa forma. Mas a verdade é que parece que o Sporting só sabe negociar assim. Quer dizer, os outros clubes conseguem negociar de outra forma. Nós só conseguimos assim. Mas vamos dar isso de barato. Vamos tentar pensar aqui nesta... Eu queria chegar, por exemplo, Luís Dias. O Porto comprou 70% do passe, 30% um clube fraquinho da Colômbia, ficou 30%. Portanto, é muito usual hoje em dia nos mercados. É só te dizer. É, é. Mas vamos pôr então aqui, vamos sair do futebol. Imagina que tu ias comprar uma casa e essa casa já estava acima do valor de mercado e tu compravas e ias pagar a prestação ao banco e aquilo que tu ias acordar nessa venda, portanto, nessa compra da casa era dizer assim, olha, mas quando eu vender eu vou-te dar metade ao antigo proprietário. E, portanto, quando nós começamos a pôr isto desta forma, começamos a perceber que, se calhar, há aqui um racional, tem que haver aqui qualquer coisa que ou estamos todos a ver mal, ou este modelo de negócio tem qualquer coisa que nós, mais à frente, vamos pagar. E vamos pagar porquê? Porque se nós temos aqui uma operação que está relativamente desequilibrada e que necessita de haver vendas para equilibrar constantemente aquilo que é uma operação desequilibrada, se no futuro, quando essa venda surgir, tu tiveres que fazer as contas e veres que tens que dar 50% daquilo que estás a realizar ao antigo proprietário, neste caso, ao antigo clube do Mas sabes, também podemos acordar, não todos os negócios, isso sabes também como eu, podes acordar logo a compra efetiva de percentagens futuras, logo ao início, portanto, sim. O jogador até pode valorizar muito e tens aquele valor. Eu vou dar aqui um exemplo, e em termos de provocação, eu prefiro 5 milhões por 50% do pote do que 5 milhões do Camacho, porque mesmo eu sei que com o pote eu vou realizar sempre mais valias, pode ser pouco, mas vou realizar mais valias e tenho qualidade desportiva e tenho rendimento desportivo. No Camacho não tem rendimento esportivo, não tem mais valias e tem um custo associado ao Sporting, está lá sim. A receber ordenados. Sim, e o Camacho perdeu-se desportivamente. Eu devo dizer para o Camacho, mas desculpa, sim. Tínhamos aqui vários. Sim, eu percebo, sim, mas pronto, eu não gosto muito de individualizar, mas sim, isso pode sempre acontecer, mas acho eu que aquilo que uma direção deve fazer é tentar fazer o melhor negócio possível e, portanto, não é estabelecer um paradigma que qualquer clube onde nós vamos comprar agora já todos sabem que vão pedir 50% e vão pedir logo de entrada um valor altíssimo porque o Sporting está a negociar assim e portanto a meu ver é uma forma de negociar errada porque isto vai-se pagar mais tarde porque vamos ver que depois aquilo que possam ser as potenciais vendas vamos ter que as partilhar. E pronto, e eu acho que este tipo de modelo de negócio, em termos de sustentabilidade médio e longo prazo, vai nos sair um bocado caro. Mas vamos ver. Esperemos que não. Esperemos que valorizem muito, que o Sporting consiga equilibrar principalmente a sua operação, porque acho que era isso que nós devíamos de apostar, e não necessitar de vender jogadores. Pelo menos durante, ou seja, o Sporting devia de só, quando o Sporting quisesse e quando já tivesse uma alternativa, é que devia de vender os jogadores e não vender quando tem a corda no pescoço. Olha, como se diz que ainda agora o nosso rival do Futebol Clube Porto teve que fazer pelo Luís Dias. Não é? Muito bem, Nuno. Entendi mais ou menos, embora continue a discordar, porque eu acho que o mercado vai ter, mas eu percebo que não é rejeitar linearmente, mas tentar moderar as compras de 50%, acho que é por aí. A questão é, se houver uma oportunidade, pois por que não? Agora, fazer disso a regra, porque diz-me lá quantas é que foram as últimas compras diferentes desta regra. É que passou a ser pura e simplesmente um paradigma, não é? E isso... jogadores sempre de qualidade. Sim, está bem, mas ninguém está a falar da qualidade dos jogadores, estamos a falar do negócio em si. Ora, se tu já vais, quando vais para a mesa da negociação, do outro lado já sabem aquilo que podem esperar de ti, vão cada vez mais entrar aqui. Se calhar qualquer dia deixa de ser 50, passa a ser 70, e qualquer dia passam a dizer, não, passa a ser 100, já que queres ter jogadores de qualidade, então faz assim. O Sporting paga os salários e quando vender, vai tudo, porque não para o antigo clube. Isso seria mais um empréstimo. Nuno, em termos de estrutura para o futebol, idealizas um diretor-geral na estrutura como uma figura prominente para gerir o futebol do Sporting. Eu aqui, em termos, obviamente que não vais dizer o nome, mas eu, em termos de provocação, essa pessoa poderia ser o Hugo Viana? Rejeitas que essa pessoa possa ser o Hugo Viana? Ou preferias uma pessoa de fora que já tens pensada ou idealizada? Não rejeito ninguém. Aquilo que é o nosso pensamento é que nós, de facto, temos que procurar uma estrutura mais sólida naquilo que é o acompanhamento e que é na administração da SAP. De preferência, esse general manager, se assim quiseres, deveria de estar sentado naquilo que é a administração da SAD, assim como teremos um... Na comissão executiva da SAD? Sim, assim como se tem um responsável pelo pluro financeiro, assim como se tem do comercial ou do jurídico. Normalmente aqui. É o presidente que está elencado ao futebol, não é? Sim, mas quer dizer, acho que não faz muito sentido ser o presidente, sinceramente. Eu vejo uma evolução natural e que no futuro, por exemplo, o conselho diretivo seja muito mais um conselho superior de supervisão, se assim queiras, em que, porque o Sporting tem vastíssimas, vastíssimas áreas para desenvolver, e aquilo que nós vemos é uma concentração de tudo aquilo do que é o futebol. E há tantos e variados assuntos para tratar no Sporting que, a nosso ver, é muito mais interessante conseguir criar uma estrutura profissional por baixo que execute a política deste tal conselho diretivo ou conselho de administração, se assim quiseres, mas depois executivamente teres pessoas que fazem que executam aquilo que a administração ou o conselho diretivo naquele mandato a política que tem, e portanto assim podemos conseguir garantir mais facilmente uma linha de continuidade, porque aquilo que nós vemos é que quando sai uma administração, um conselho diretivo, há quase que um reset de tudo. Isto está errado, porque deve haver uma continuação, pelo menos das pessoas, dos processos, disso tudo. Aquilo que deve mudar essencialmente são aquilo que emana do conselho diretivo, as políticas, e afinar. E depois, claro, aqui ou ali pode-se, isso é sempre ao critério de cada conselho diretivo, e pode haver aqui ou ali uma mudança, mas estruturalmente as coisas deviam de se manter o mais contínuas possível. E não haver tanta política de terra queimada, de o que está para trás, sai tudo. E agora vamos começar tudo de novo. Porque a cada início de ciclo, obviamente há fricções e há perdas, não só de conhecimento, mas também de relações, essas coisas todas. E, portanto, para responder à tua pergunta, a nossa prioridade será sempre tentar encontrar dentro daquilo que já é a estrutura do Sporting, aquilo que são as pessoas do Sporting, as pessoas para os cargos daquilo que nós idealizamos. E, obviamente, isto primeiro olhar para dentro e só depois olhar para fora. Sempre. Se há coisa que me irrita, por exemplo, ao nível corporativo das empresas, também é isto. Parece que os santos da casa nunca fazem milagres. E muitas vezes fazem. E são eles que seguram as organizações. E, portanto, a primeira coisa que podemos fazer é falar com as pessoas que lá estão. E, nomeadamente, com os recursos humanos e por aí fora, tentar perceber se há alguém que corresponda, e imagino que possa haver pessoas lá que estão perfeitamente identificadas com potencial para certos cargos e com certos perfis. E, portanto, se nós identificarmos essa pessoa lá dentro, e tu puseste o nome do Goviana, pois eu não tenho nada... É o que está, estamos a falar de futebol, é o que está mais ligado ao futebol atualmente, não é? Não tenho nada a opor a esse nome. E até porque eu estive a ler a descrição das funções que puseste no programa e concordo, e como está muito ligado ao mercado, faz sentido eu ter mencionado o Viana só por causa disso. Sim, mas lá está. Depois temos que ver o caso concreto e depois não é só isso. Depois de falar com as pessoas, imagina que nós até podemos achar que era o Viana, e o Viana dizer assim, mas eu gosto mesmo é de fazer isto. Eu gosto mesmo é de estar aqui perto da equipa e pronto. Tudo bem. E, portanto, há sempre muitas variáveis que se têm que ver. Agora, o que está aí muito claro é a identificação de haver uma pessoa dedicada ao mercado, haver uma que gere o futebol e depois também o team manager e o treinador. E isto tudo trabalhar em equipa. Trabalhando em equipa, cada um com os seus papéis muito bem definidos, tentar fortalecer aquilo que é o entorno daquilo da equipa de futebol. Oh, Nuno, esta pergunta que te vou fazer a seguir, acho que nunca te foi feita e acho que ninguém vai fazer, mas então, estou bastante curioso, que é o seguinte, em relação ao futebol e a tua campanha diz muito que vimos da bancada, não é? E portanto, para até perceber o que é que vocês teriam feito ou não teriam feito nos dois últimos presidentes, portanto, quer o Bruno Carvalho, quer o Frederico Varandas, não conto o Sousa Sintra nesta equação, eu gostava que te indicasses muito rapidamente três pontos positivos, só ligado ao futebol, porque depois, senão entrávamos aí num universo gigante que é o Sporting, como é sabido. Três pontos positivos e três pontos negativos destas duas presidências no que diz respeito ao futebol, na vossa opinião. Ora, três pontos positivos e negativos. Deixa cá ver. Olha. Das duas, não é seis. Das duas. Senão, o João tira-nos o tempo já todo, sim, já estamos. Deixa-me olhar para o tempo, porque o João deixa já cá ver, dois minutos. Deixa cá ver. Ok, depois aqui um relógio. Olha, uma que depois de saber aquilo que aconteceu e provavelmente teria feito, mas percebo a dificuldade da inação, foi a ser verdade que naquele jogo onde eu estava em Braga e que o JJ se fez aquele tipo de ameaça ao Bruno de Carvalho, que não entrava em campo se não renovasse o contrato e ia para o Dragão, eu acho que isso terá sido aí o ponto de inflexão, muito provavelmente, por aquilo que agora nós conhecemos da história desse mandato. E, portanto, se eu me pudesse transformar em mosquinha e dar um conselho, teria sido aí, até porque se calhar ter-se-ia evitado muitos problemas para a frente. Diria que esse foi um ponto-chave, sabendo agora o que sabemos, de se ter prolongado o contrato com o JJ. Acho que sempre que se vai fazer isto, tanto naqueles primeiros anos de Bruno de Carvalho como o ano passado, sempre que isto é logo um positivo dois em um, aquilo que é recorrer-se fortemente a uma base de jogadores da formação do Sporting, parece uma evidência quando se olha para os dados históricos que há melhores resultados e, portanto, este é um dado positivo, que é sempre que qualquer direção, e muitas das vezes aquilo que nós vemos é que é quando as coisas correm mal, não é? Bruno de Carvalho, quando chega, basicamente o Sporting está exaurido e vai-se buscar Bruno de Carvalho com Augusto Inácio, vão buscar os que estão emprestados, põem com Leonardo Jardim começa a construir aquilo. E também agora com o Ruben Amorim aconteceu exatamente o mesmo, quer dizer, as coisas estavam a correr tão mal, houve ali como que uma paragem, houve ali se calhar até uma limpeza, se quisermos, do balneário, foi-se buscar aqueles jovens todos que nós vimos o ano passado, pelo menos na primeira metade, carregaram com o seu espírito a equipa às costas, o TT, que fez aquele fantástico, aquela primeira metade, o Bragança, o Gonçalo Inácio, o Nuno Mendes, ou seja, via-se ali que havia ali um espírito. Portanto, estes pontos positivos, claramente, e que eu acho que não devia ser pontualmente, ou seja, de 2013-14 e depois tivemos só agora, em 2021, uma clara aposta, aqui pelo meio, andamos aqui a navegar um bocadinho conforme o vento soprava, e aquilo que nós verificamos é que sempre que isto acontece, os resultados melhoram. E se formos andar um bocadinho mais para trás, vemos Paulo Bento, exatamente a mesma coisa. Tivesse Paulo Bento tido outro entorno, aqui e ali, aí sim, se calhar aqui e ali um bocadinho de investimento mais, ou se houvesse VAR, provavelmente Paulo Bento teria sido campeão. E, portanto, eu diria que este é um ponto positivo das duas administrações, porque também me revejo, claro, nisto, sim. E naquilo que é a proposta do futebol. Coisas mais... portanto, era mais positivos, mas era em relação ao futebol? Era em relação sim, ao futebol? Sim, sim, sim. Futebol. Sim. Ou se quiseres negativos, senão também podes pensar e depois dizer isso mais tarde. Sim, não, eu acho que muito positivo, e já que falei no VAR, foi a luta que o Sporting por estes meios fez, porque muito provavelmente também o ano passado não teríamos sido campeões e continuaríamos sempre aqui nesta senda de dizer que, porque, vá lá, nós tivemos 19 anos sem ganhar o campeonato, mas na nossa mente nós ganhamos alguns aqui pelo meio, não é? É, 2015, não levantamos... Paulo Bento, 2015-16, aquele gol do Pato Ferreira com a mão... Provavelmente o 2004-2005. 2005, há uma série deles que poderiam, portanto, claramente... Nós podemos ter ganho pelo menos aqui uns 3, não é? E depois já sabemos que isto depois teria um efeito totalmente diferente, porque cria-se uma dinâmica de vitória e deixamos de ter aquela conversa de rotista, depois nunca conseguimos, e que se entranha. E, portanto, eu se calhar destacaria aqui essa luta pelos meios. E negativos? Negativo, eu diria que... muitas das vezes as contratações que sem qualquer racionalidade, eu diria que houve algumas aqui ao longo deste tempo, esbanjando-se às vezes ao dinheiro que o Sporting de facto não tem. Diria principalmente que aqueles primeiros anos do mandato de despede de treinadores, o Sporting tinha parado com isto, não é? O Sporting era um devorador de treinadores. Tínhamos parado de alguma forma isso, em 5 anos tínhamos tido 3 treinadores e depois em ano e meio tivemos ali uma sucessão de treinadores. Isso parece-me claramente negativo, e depois... Como é que uma pessoa se pode admirar que depois o próprio Frederico Varandas diga que teve que ser Silas porque mais ninguém queria? Embora eu não acredite muito nessa história, mas quer dizer, depois de se andar a despedir e a contratar treinadores de uma forma frenética, claro, se calhar fica um bocado difícil de alguém querer trabalhar àquele ritmo de contratação e despedimento, porque, vamos lá ver, o Sporting voltou a queimar não sei quantos treinadores. Antigamente queimava não sei quantos treinadores, e quer dizer, por exemplo, a imagem do Silas diria que ficou queimada, não é? E se calhar perdeu-se ali um futuro bom treinador, e ainda por cima sportinguista, mas ficou se calhar com a sua imagem queimada, porque naquela sua ânsia de representar se calhar o seu clube e de pensar que poderia fazer ali um bom trabalho, deu o sim e se calhar queimou-se, pronto. E isto, de facto, eu diria que foi uma fase negativa e que não se dá tempo aos treinadores para desenvolverem o seu trabalho. Olha, se calhar, depois também, entretanto, depois, se quiseres acrescentar pelo meio, para passarmos agora à parte das finanças, até porque devíamos, já vamos com 10 minutos atrás. Esta pergunta, por isso. Exatamente, e João, vamos tentar recuperar, não sei se vai ser nas finanças, mas vamos tentar. Eu tenho aqui 4 perguntas, mas se calhar depois podemos juntar aqui algumas. Bem, como sabes, e eu também disse isto ao Ricardo Oliveira, aqui ninguém é expert em finanças, e eu não sou de certeza, calha-me a minha pasta das finanças, porque eu normalmente já o faço no Sporting 170, mas de longe ser alguém que tenha esse conhecimento. Mas vamos começar por uma pergunta básica, simples, básica, só na concepção da pergunta, diria que na resposta não, mas tentasses ser o mais sucinto possível, porque depois a seguir podemos avançar em temas mais concretos. Como é que tu avalias a situação financeira do Sporting? No programa com o Ricardo Oliveira também fizemos essa questão, até porque ele lançou algumas críticas que dava a sensação de saber um bocadinho mais, e eu sei que ele também costuma ir à SAD, tu também, às reuniões de SAD, mas como é que tu avalias neste momento a situação financeira do Sporting? Se nós formos puramente olhar para aquilo que são as demonstrações financeiras, claro, que é esta informação que eu tenho, eu não tenho mais nenhuma informação, aquilo que nós vemos é que o fundo de maneio é extremamente negativo. Isto aqui ninguém pode dizer o contrário. Olhamos para aquilo que é os recebimentos que nós temos de crédito, e portanto aquilo que nós víamos era relativamente reduzido, por exemplo, de clubes. Para receber, nós adiantamos tudo, fizemos operações de factoring a adiantar isso tudo. Inclusive, o próprio prémio da Liga dos Campeões, o prémio de presença, em termos de cash, já foi adiantado e entrou no ano passado. Portanto, estava lá. Portanto, em termos de dinheiro, este ano não vai entrar isso, vai estar, obviamente, nos proveitos, mas o dinheiro já não está lá. Temos 3 anos de direitos televisivos antecipados. Portanto, se a cada ano, grosso modo, corresponderem 35 milhões, chegamos aqui a 35, 70, 70, portanto, 105 milhões, mais aquilo que nós temos para pagar a fornecedores, menos aquilo que temos a receber de vendas, que era no último relatório, eram cerca de 5 milhões a receber, nós temos, grosso modo, aqui 200 milhões de déficit. E eu imagino que seja esses 200 milhões que estão na cabeça Nunca falei com o Ricardo, mas já ouvi que ele disse... 150 a 200 milhões, houve aqui, foi 150 a 200 pronto. Milhões, exatamente. Eu imagino que seja isso que ele se está a referir, ou seja, há um déficit de tesouraria, porque antecipamos, consumimos o dinheiro, isso vai entrar nas contas, em termos de proveitos, nos próximos anos, mas a verdade é que vamos receber zero. E, portanto, eu imagino que ele esteja a falar dos 200 milhões, que não faço ideia, deste déficit que existe. Ou seja, vamos estar a ver as contas muito arrumadinhas, mas vamos olhar para a caixa e não vamos ter lá dinheiro nenhum. Está vazia. Está vazia. E, portanto, em termos financeiros, esta é a realidade. O que é que aconteceu? E isto eu coloquei a questão várias vezes ao Francisco Salgado Zanha nas reuniões da SAD. Da SAD. Sim, e ele nunca disse o contrário, portanto, porque isto é factual, e se as pessoas olharem, isto está lá. Eu perguntei ainda na última reunião, em setembro, e disse-lhe que faltava, que me parecia que faltavam estes valores, e perguntei-lhe o que é que ele ia fazer. Das duas, uma, ele ou ia antecipar mais dinheiro, daquilo que é o contrato dos direitos televisivos, ou iria fazer vendas. Ele disse que ia fazer vendas. Porque não há outra hipótese. E daí, eu agora vou colar outra vez aquilo que foi a conversa inicial. Fazer vendas, e dessa venda que nós estamos à espera para tapar este déficit, não é? Se nós tivermos só 50% dos passos dos jogadores, por exemplo, só para tapar este déficit, teríamos que vender 400 milhões. Porquê? Porque só iríamos receber 50. Então, vou encadear... Se fosse sempre isto, não é? E daí então, é que está a dificuldade. Certo. Como é que nós vamos vender 400 milhões? Então, eu vou encadear aqui numa segunda pergunta que tenho, e vamos aqui a pontos concretos. No programa, a certa altura, vocês dizem, será impossível alcançar a sustentabilidade de longo prazo sem que o problema da dívida bancária, os 50 milhões e os VMOC sejam resolvidos. Qual é o plano concreto para resolver estes dois pontos que vocês falam, inclusive das SGPS e da aquisição aos bancos da dívida, do clube, da SAD e consequentes VMOCs? Como é que estes dois assuntos, que são verdadeiramente importantes, como é que, o que é que concretamente, como é que vocês esperam resolver esta questão? Pronto. De facto, e isto tem que ficar claro, os VMOC, uma vez que são valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis, portanto, eram dívida que foram convertidas em obrigações que se podem transformar em ações. E, portanto, quem pode comprar ou recomprar, conforme se queira dizer isso, ou é o clube ou é o SGPS. Certo. A SAD não pode fazer isso. Não pode adquirir ações próprias. Portanto, o clube, que nós sabemos que também não está em condições, porque tem uma dívida enorme também, o que aconteceu basicamente ao longo de 30 anos do projeto Roquete, o que aconteceu foi tão simples como isto: transferiu-se todo o património para a SAD deu prejuízo atrás de prejuízo, criou-se um déficit gigantesco no clube, porque o clube estava sempre a ser chamado a passar as coisas para a SAD, e por isso é que passou o estádio, passou a marca, e o clube basicamente não tem nada. Claro. Então, qual é a única forma que se pode fazer aqui? É ir buscar um bocado o plano que já estava, porque não há também muitas formas de fazer isto, que estava em 2018 e que esta direção não quis pegar nesse plano e portanto, rasgou, pode-se dizer assim, porque não continuou aquilo que vinha de trás. Portanto, era usar aqui a SGPS, que ainda por cima há aqui uma dívida da SGPS ao clube de 70 milhões. Portanto, aquilo que foi feito na reestruturação financeira foi uma engenharia financeira muito intrincada, e é por isso mesmo que a dívida do clube assado agora está sempre a subir, porque o clube neste momento devia estar a entrar com mais dinheiro na amortização daquilo que é a dívida bancária, e isso não está a acontecer. E, portanto, o que aconteceu foi que a SAD está a antecipar dinheiro do contrato televisivo, da parte que é do que pertence à Sporting TV, portanto está no âmbito do clube, e não está a passar esse dinheiro, mas depois fica em dívida, e portanto isto é um emaranhado tal, que isto tem que se desatar o novelo, tem que se pôr as coisas muito claras, e aqui é onde entra a SGPS. A SGPS vai ter que encontrar um parceiro. Eu também tinha essa questão, porque, desculpa interromper-te, mas porque muitas vezes têm-nos perguntado, e já da primeira entrevista também com o Ricardo Oliveira decorreu isso, e várias pessoas já nos questionaram, que é, ok, feito, explicação de como é que as coisas têm que ocorrer. O objetivo seria vocês, através de uma operação no mercado internacional com um determinado parceiro, com o colateral dos direitos televisivos, como também está no vosso programa, de certa forma garantir, através dos direitos televisivos, a entrada de alguém, mais um empréstimo obrigacionista, e com isso adquirir as VMOX e restante dívida bancária. É isso, mais ou menos? Ou queres explicar? É isso. É isso mesmo. Ou seja, a reestruturação financeira não está a ser negociada. Vocês não têm. Pois, eu há bocado ia perguntar isso, mas eu ninguém sabe. Eu não perguntei porque imaginei que o Nuno fosse dizer. Ninguém eu sabe. Eu acho que está a ser feito algo. Pois. Agora, não sei o quê e, portanto... Como, claro, houve uma altura... uma altura que já veio no relatório, no empréstimo obrigacionista, num deles, lembro-me de um gigante, não foi este último, foi o anterior, acho que eu já não me recordo, que tinha lá uma série de considerações a dizer que tinham feito umas alterações e falou-se das alterações, mas a partir daí nunca mais se ouviu E as alterações foram feitas, diminuiu-se aquilo que é a necessidade, das mais-valias serem entregues ao banco e já se estabeleceu aquilo que já estava negociado. Sabia-se mais ou menos que eram 40 milhões, comprava-se tudo. Os 135. Exatamente. Só os 135. Os 135, exatamente. E nunca mais soube falar disso. Por isso é que eu nem perguntei, porque acho que ninguém sabe, não é? Tinha que se ter aqui uma fonte lá dentro, não é? Mas nós já sabemos uma coisa. Certo. Estava no programa eleitoral em 2018 a dizer que era uma prioridade. Certo. E volta a estar agora a dizer a mesma coisa no tal programa que é uma nova era, que se devia chamar não nova era, porque a maior parte das coisas que lá estão são aquilo, as coisas que não foram cumpridas de 2018 a 2022 e, portanto, em vez de nova era, devia-se chamar aquilo que prometemos em 2018 e não cumprimos e voltamos a prometer agora só em 2022. Só para recordar que as VMOX têm que ser adquiridas até 2026, certo. Porque senão... aí a operação torna-se obrigatória e os bancos acabam por ficar com essa percentagem. Ou pode acontecer outra coisa, Pedro, que é aquilo que também estava neste prospecto do empréstimo obrigacionista, em que dizia muito claramente que o Sporting estava em cumprimento, que aliás tem sido uma coisa que tem acontecido em todos os relatórios e, portanto, estando em cumprimento, nós estamos nas boas graças ou não das administrações do Novo Banco e do Mileno BCP. Mas diz-me só, esse parceiro que vocês falam, desculpa interromper, esse parceiro, porque é uma parte importante, porque olhando para vosso pilar das finanças e lendo o programa e lendo até desse ponto de vista, nós já dissemos aqui, acho que as coisas estão muito bem claras do ponto de vista do programa extenso e depois tem até um resumo e hoje, ontem até falei da questão até dos próprios vídeos, que ajuda porque há aqui assuntos que nem todos temos capacidade para compreender, não é impensável, obviamente, mas tu referes muitas vezes, tu, neste caso, a vossa equipa, o vosso programa, esses tais parceiros. O que é aqui um parceiro? É um parceiro para ficar com percentagem do clube? É um parceiro sem, só apenas dos direitos colaterais, os tais direitos televisivos? Portanto, é uma espécie de instituição financeira que é remunerada em função daquilo que empresta, obviamente, com o valor, como se fosse o juro, exatamente, como se fosse o juro, exatamente. A nossa intenção, pelo menos o nosso plano, é não trabalharmos nada daquilo que são investidores de capital, se assim quiseres, nas próprias ações. Não é nada disso que nos interessa. O que nos interessa é ir ter com uma instituição financeira sólida, uma ou várias, porque isto no fundo até pode vir a ser um sindicato bancário, que diga assim, olha, vamos reestruturar a dívida, vamos fazer o tal haircut, porque vamos empacotar isto tudo e vocês, em vez de terem aqui uma dívida global, porque as pessoas não têm ideia, mas o passivo do Sporting são 312 milhões. Sim, sim. E se somarmos a isso os 135, podemos ter uma ideia dos VMOC, até que volume chegou o nível de loucura do passivo do Sporting. Não é? Portanto, estávamos a falar nos 440. E se calhar já houve aqui diminuições nos últimos anos ao passivo. Portanto, o Sporting esteve muito perto dos 500 milhões de euros. Portanto, alguém, e sabe-se quem, algumas dessas pessoas estão na lista de ditos notáveis de Frederico Varandas, são os responsáveis pelo Sporting ter chegado aqui. E isso é preocupante. Ainda é mais preocupante quando hoje, por acaso, estava na TSF a dar uma entrevista. E estavam lá os televisores e vi do Texter. O Texter anda aí. Portanto, o que é que nos garante que o Sporting, estando em cumprimento, não há um Texter qualquer que para ele 40 milhões deve ser aquela coisa, exatamente como quando nós vamos ali jantar e pagamos 40 euros, deve ser algo parecido disso. Porque é que não, o que é que impede um Texo de chegar a estas entidades bancárias, e uma vez que o Sporting está em cumprimento, e dizer assim: vocês chegaram a 40 milhões de acordo, não é? Eles estão em cumprimento, olha, eu pago 60, como é que é? Aos bancos. Porque é isto em que é tal coisa, quando se costuma dizer aquela coisa no futebol, que é um bocado horrível. Ah, puseram-se a jeito. Nós estamos a pôr-nos a jeito. E, portanto, devia ter sido uma prioridade. E a prioridade que esta direção teve quando chegou foi rasgar aquilo que vinha de trás. E depois, alegadamente, já ouvi dizer, quando quiseram voltar a pegar no projeto que estava montado, o parceiro, depois, que estava negociado, disse que não. Pronto. E depois entraram nisto da Apollo e de fazer estas titularizações, que mais não são do que antecipação das receitas futuras. Vamos, e jogaram aqui, mas que fique claro, eu até disse ao Salgado Zanha, que em termos daquilo que é a gestão dos prazos médios de pagamento, ninguém pode acusar nada, mas estamos a queimar aqui também a relação com alguns agentes, com alguns clubes, com isso tudo, porque estamos sempre necessariamente a renegociar os prazos de pagamento, e muitas das vezes com juros em cima disso, como foi o caso. Foi a aquisição do Ruben Amorim. Pronto, e portanto, estamos a pagar juros muito, muito elevados, mas que, em termos de que está clara qual é a estratégia desta administração, está, é pagar o mais tarde possível e receber o mais rápido possível. E é isso, e é por isso que depois foi gerado este déficit de tesouraria de cerca de 200 milhões, porque consumiu-se o dinheiro, e esta é que é a verdade, e reconhecimento nas contas só há de vir mais tarde. Olha, mas vai haver um dia em que não vai haver dinheiro na caixa, se isto continuar assim. E para terminarmos aqui a parte das finanças, obviamente isto, e para tentarmos cumprir aqui o tempo, porque já estamos claramente, quer dizer, ainda recuperamos aqui um bocadinho, mas queria só terminar que no vosso programa, aqui na parte do pilar das finanças, falam de um programa de sócios com parceiros externos que converte produtos e serviços do Sporting. Fala-nos um pouco deste programa, o que é que isso acaba por ser diferente ao pouco que vamos tendo, que é um facto que não é muito, mas... Uhum. Há aí umas coisas, eu nem sei se ainda estão ativos os programas de Sporting, sou aqui um bocado ignorante, porque eu acho... Não. Aquele programa de pontos que nós já tivemos. Já tivemos, exatamente. Fala um bocadinho dessa questão, porque só para enquadrar os sócios, e vou só aproveitar e dizer aqui uma coisa para o chat, há pessoas que estão-nos a perguntar se estamos a olhar para as perguntas do chat, lamento, mas hoje é completamente impossível, porque se nós vamos adicionar às 20 perguntas que temos aqui, e passávamos hora e meia, hoje que nos desculpem, nós fazemos sempre as perguntas, mas nas entrevistas aos candidatos não conseguimos. Que nos desculpem, mas queria, eu estou a falar disto porque no pilar das finanças, e como vocês falam muitas vezes no aumento das receitas, na possibilidade de ir buscar novas fontes de receitas, e anunciam este programa de sócios, e eu gostaria de perceber um bocadinho onde é que vocês queriam chegar, de uma forma resumida, obviamente, percebe-se o essencial, sim, mas queria explicar um bocadinho. Todos nós conhecemos aquilo que são os programas de fidelização de diversas, exatamente, empresas, não é? E aquilo que nós estamos aqui a propor é arranjar qualquer coisa desse género. Há diversos modelos, mas aquele que mais comumente é usado é um sistema de pontos, em que aquilo que são, por exemplo, o ter parceiros externos, e há clubes, nossos rivais, que o fazem e que até têm, através da CIBS, uma parceria muito forte, que é, nós associamos o cartão de sócio ao cartão, sim, de débito, quando vamos a fazer uma compra na rede parceira, imediatamente o desconto é feito, e esse desconto vai para uma wallet, uma carteira, sim, virtual, um bocadinho à semelhança, por exemplo, que o Continente tem. E depois essa carteira pode ser utilizada, essa carteira virtual pode ser utilizada dentro do ecossistema daquilo que é o Sporting. No final do dia, se o sócio não utilizar aquilo, é imediatamente convertido. Ao final do dia, como quem diz, ao final do ano, se, por exemplo, não converteu aquilo em compras, por exemplo, de merchandise na Loja Verde, ou um bilhete, se assim for, ou outro produto e serviço que eventualmente venhamos a criar, no final de um certo período, isso converte-se imediatamente em pagamento de cotas. E isso faz o quê? Faz com que, muita semelhança daquilo que é o Continente, faça com que as pessoas sintam que o facto de ter uma relação afetiva também lhe dá mais qualquer coisa além da relação afetiva. E que há uma preocupação que esse valor não é perdido. Porque antigamente, por exemplo, naquilo que era o programa dos pontos que havia antigamente, ao final de certo tempo, esses pontos perdiam-se. E, portanto, sim, ou os utilizavam, ou então esperavam. Mas neste caso... Quase todos os programas de fidelização têm essa regra, verdade? Exatamente. Seja dita. Que muitas das vezes... Também, claro. Que tu sabes o que é que acontece. Muitas das vezes o que isso faz é que se autofinanciam esses programas dessa forma. Mas claro, neste caso, como nós não queremos esse tipo de relação, até porque isto não é um relacionamento de empresa-cliente, isto é uma coletividade, é um clube e somos todos, sim, iguais, não é por alguém estar momentaneamente na função de presidente que deixa de ser um sócio. Aquilo que nós temos na ideia é que esses pontos, em vez de se expirarem, convertem-se em cotas e, portanto, há menos uma razão para os sócios deixarem de pagar as cotas, porque o próprio... No fundo, o intuito de um programa de pontos ou de fidelização de sócios, aquilo que deve pensar era se conseguimos arranjar parceiros e se os sócios conseguem consumir dentro do ecossistema de tal forma que fazem com que as cotas ficassem automaticamente pagas. E se assim acontecesse, então nós podíamos dizer muito, muito facilmente a quem quisesse ser sócio que se podia ser sócio tendo algumas vantagens e no fundo, no final do ano, as cotas estariam pagas. E assim, alguns sócios deixarão de ser sócios por alguns motivos, mas estamos em crer que muitos dos sócios deixarão de ser. E isso é outra coisa, que é outra medida, que é tentar perceber o porquê do abandono de sócios. Coisa que nunca foi feita. Já lá vamos à comunicação, talvez. Pronto. Temos aqui outras perguntas, mas... E depois lá está, e depois usando até metodologia de analytics e de modelos econométricos e por aí fora, e usando a analítica avançada, tentar perceber o que é que leva e começar a ter sinais de alerta quando o comportamento dos sócios começa a ser de tal forma que nos indica que vai haver um abandono. Exato. E podemos proativamente atuar sobre isto. Isto não é coisa... Sim, não estás a dizer... Não é rocket science, não é coisas, claro, que nós não façamos no nosso dia-a-dia, na nossa vida empresarial. Exatamente. E pegando aqui no pilar da comunicação, no vosso programa, Nuno, vocês dizem, em certa altura, o jornal Sporting deixou de ser um projeto jornalístico e que pretendem criar aqui uma redação conjunta e independente do jornal com a Sporting TV. Fala-nos um bocadinho desta ideia e perguntamos-te também o que querem dizer aqui com independente. Independente é assumir claramente que aquilo que é a comunicação e as plataformas de comunicação, nomeadamente o jornal e a Sporting TV, tem que ter um cunho profundamente jornalístico. Obviamente toda a gente sabe que será um jornal de clube, será uma televisão do clube e, portanto, tem uma especificidade concreta, mas para mim é inaceitável que, por exemplo, o diretor do jornal do Sporting não seja um jornalista e termos alguém do conselho diretivo a ser o diretor dessa publicação. A partir desse momento... acaba-se aquilo que é um projeto jornalístico, um projeto pensado e estruturado por alguém que, olha, que estudou, que tem uma carreira, que tem por isso todas as competências para levar adiante um jornal. E quer dizer, e até o próprio formato, até podemos ir mais longe, até o próprio formato do jornal deixou de ser um jornal, aquilo parece outra coisa. E já para não falar no conteúdo e na quantidade de opinion makers, se assim quisermos, que estão conotados com a direção. E acho que era muito mais interessante ser um formato de divulgação das atividades, do Sporting, das camadas jovens, de todas as modalidades, do que propriamente ter tanta opinião e ter tão pouco conteúdo jornalístico, se assim quisermos. A questão de termos uma redação conjunta era para começar a aproveitar aquilo que são as diversas plataformas, e pensamos que a Sporting TV tem todas as características para poder ser quase que uma produtora de conteúdos para as diversas plataformas. E quando juntarmos a isto o jornal, aquilo que possa vir a ser a app, estar constantemente a ser refrescada com as notícias e da preferência até em duas línguas. E depois se pensarmos que se tivermos conteúdos e temos conteúdos suficientes assim quiséssemos, e até podemos ir à pouca exploração daquilo que é a Sporting TV, olha, para este momento de debate das eleições, quando nós começamos a juntar isto tudo e pensar que se pode ter, se calhar, uma revista trimestral onde se podem aprofundar outros temas que, obviamente, num jornal não cabem, mas reportagens de fundo daquilo que é a vida do Sporting, e isso poderia ser num formato trimestral de uma revista, e juntar aquilo que pode ser o termos uma rádio do Sporting, onde se pudesse, porque o mundo dos podcasts e ultimamente a rádio, de facto, que foi dada como extinta e claramente foi exagerada as notícias da morte da rádio, e agora vemos que de repente a magia da rádio, até temos aqui um comentador agora aqui, uma estrela do Observador, vemos que claramente é um formato que não vai ser extinto e que vai para ficar, e portanto nós temos que pensar nisto tudo. E se tivermos aquilo que é uma redação conjunta, podemos depois partilhar nas diversas plataformas, e é um bocadinho por aqui que nós pensamos, que é tentar profissionalizar isto e haver, na tal ideia que nós temos, que é tentar que o Conselho Diretivo comece a ser cada vez mais como se fosse um Conselho Superior de Supervisão, e parece-me quase aberrante, quer dizer, alguém do Conselho Diretivo que nem formação tem de jornalismo, segundo me parece, é quem faz os editoriais do jornal, não é? E Nuno, a comunicação com os núcleos, vocês falam de uniformizar a imagem dos núcleos, que de certa forma até já existe, mas a maior dificuldade dos núcleos é a sobrevivência. É. Como é que pretendem alterar essa forma de lidar com os núcleos e de os ajudar neste sentido? Primeiro, tem que se pensar claramente para aquilo que servem os núcleos, e se os núcleos são uma aposta, e a nosso ver devem ser, temos que tentar elevar aquilo que é o nível de dentro da estrutura do Sporting, a nível da estrutura de apoio aos núcleos. Isto parece-me fundamental. Aquilo que os núcleos dizem e é que há muito pouco apoio do Sporting a coisas tão simples quando poderem atender um telefone. E quando assim é, vê-se logo que há muito para fazer. E a uniformização dos núcleos existiu sim ao nível do logo. Hoje em dia todos têm o logo, mas depois, se tu entras no núcleo do Sul e depois andas 30 km para cima, para norte, entras noutro núcleo, vês que não há semelhanças nenhumas para além do logo. E vai para coisas tão simples quanto esta. O Sporting é patrocinado pela Superboc, e tu entras em alguns núcleos e não tens Superboc. E, portanto, se isto acontece, está tudo por fazer. Aquilo que nós advogamos, por exemplo, é a existência de uma central de compras que negocie centralmente os contratos, porque depois aquilo que, quando vais falar um núcleo, nos dizem é: ah, pois, aqui a Superboc, se estivermos no Sul, não tem tão bom contrato como, por exemplo, por razões históricas, não é? Como a Sagres tem. Quer dizer, e bebes Sagres naquilo que é um núcleo do Sporting, e isto não incomoda ninguém. A mim incomoda-me. Então, se tenho um parceiro que paga e paga bem, então depois vamos a um sítio que é representativo do Sporting e não temos isto. Mas lá está. Não é a estrutura dos núcleos que têm mais com que se preocupar, que vão conseguir bons contratos individualmente com cada um dos distribuidores. Por isso, o que o Sporting tem que fazer é tentar unir isto tudo numa central de compras, dizer: as regras são estas e vocês beneficiam deste contrato. E é muito mais fácil o Sporting centralmente falar com a Superboc do que estarem cento e tal núcleos a falar individualmente. E, portanto, há vantagens a nosso ver para isso. E, portanto, daqui se vê que este é um passo. por exemplo, os nossos rivais deram esse passo e com grande sucesso, e aquilo que nós temos que pensar é melhorar aquilo que é a vivência no núcleo. Depois, aquilo que nós também temos, não sei se posso, se já estou a saltar da parte da comunicação, também temos a proposta daquilo que é os núcleos virtuais, parece-me que é uma necessidade para conseguirmos espalhar a nossa palavra, se assim podemos dizer, por aquilo que é a blogosfera, e depois aquilo que nós chamamos o modelo de núcleo 2.0, que alguns, diga-se de passagem, já exploram ao de leve, alguns núcleos já têm concessionado o seu espaço e já alguém explora o seu espaço, e portanto esse modelo já faz com que liberte um bocadinho aquilo que são as direções dos núcleos e os órgãos sociais dos núcleos, daquelas tarefas penosas de andar a querer pagar a renda, pagar a eletricidade, pagar isso tudo. E, portanto, o que nós queremos é começar a testar o modelo apoiado centralmente e tendo aqui um modelo de franchising em que o núcleo possa funcionar dessa forma. E, portanto, elevar o nível de profissionalização e o nível de relação entre o Sporting, sempre com uma vantagem clara, é que depois, se este modelo conseguir vingar, nós podemos ter exatamente a mesma experiência no Algarve ou no Porto. E, portanto, se eu, Sportingista do Porto, quando estiver de férias no Algarve, sei que posso ir àquele sítio e vou ter o mesmo menu, vou ter o mesmo nível de serviço, se eu quiser pagar cotas, consigo pagar cotas, se eu quiser ter uma compra de merchandise, eu tenho essa compra de merchandise, porque tenho lá um corner que é da Loja Verde, e portanto, isto tudo pensado de uma certa forma, podemos ter aqui aquilo que é uma representação condigna do que é o Sporting. Olha, voltando aqui um bocadinho ao tema de há pouco que falámos no início do tema da comunicação, a app, o podcast, a revista, o jornal, a rádio, são meios de comunicação que amplamente se falam no mundo, mas principalmente no vosso programa. Como é que pretendem colocar isto tudo em prática, sabendo dos problemas financeiros, tecnológicos e de recursos humanos que implicam tudo isto a funcionar? É verdade, de facto, todo o ecossistema de pôr isto a funcionar pode parecer complexo, mas eu acho que muitas vezes nós complexificamos as coisas mais do que elas são, porque, no fundo, o jornal é feito, a Sporting TV é feita, já sabemos que a app é cara, não é? A app é muito cara e, portanto, não está no programa de 2022 como estava no 2018, ou se calhar está, se calhar volta a estar, depois de em janeiro ter sido dito que é cara, já volta a estar agora em 2022, mas obviamente nada se faz sem investimento, e aquilo que é preciso fazer é um investimento inicial para virmos a colher os frutos, e aquilo que nós vemos é que há um imenso potencial daquilo que é todo o mundo do Sporting. E, portanto, se nós olhamos para o Facebook e vemos lá 2.5 milhões de followers e o Sporting recebe destes 2.5 milhões exatamente uma bolinha igual a zero, quem recebe com isto é o Sr. Zuckerberg, que pode ser muita coisa, mas não é Sportingista. Aquilo que nós temos que pensar é como é que vamos trazer estes milhões e milhões de followers do Facebook para aquilo que é o ecossistema da app. E a partir daí, a partir do momento em que conhecemos estes, em concreto, quem são estas pessoas e começam a consumir aquilo que é a informação do Sporting, depois nós começamos a pôr aqui níveis de subscrição e se calhar algum conteúdo pago e se calhar tem que fazer o registro e dar-nos mais informação e depois começarmos a trabalhar isto, obviamente que aquilo que esperamos é que em pouco tempo aquilo que são estes dados e o trabalhar estes dados nos começa a dar algum tipo de receita, seja pelo aumento de merchandise que é vendido, seja por conteúdo, e isso, verdade seja dita, há conteúdo digital que está melhor do que estava no início do mandato, mas quer dizer, se nós começarmos a monetizar esse tipo de relação, e um cêntimo aqui, dois cêntimos ali, cinco cêntimos ali, mais uma camisola acolá, obviamente esta própria plataforma vai começar a ser mais do que paga através daqui. E se juntarmos aquilo que são os comparativos internacionais, vemos que há clubes que já conseguem retirar 50% das vendas da sua app e 40% daquilo que é as suas receitas publicitárias daqui. Porque, de facto, se nós conseguíssemos de um dia para o outro trazer estes 2.5 para dentro de uma app do Sporting, como é que não seria a força do Sporting, por exemplo, em termos de receitas publicitárias e em parceiros nós podermos dizer, olha, nós temos aqui 2.5 milhões de utilizadores. Mas se este caminho não começar a ser feito, podemos continuar a dizer que é caro e que não vamos fazer. Mas, a nosso ver, isso é uma total falta de visão naquilo que é o futuro. Quer dizer, já nem é o futuro, isto é o presente, não é? Ninguém imagina hoje em dia relacionar-se com o seu banco sem uma app e, portanto, podemos continuar a fazer de conta que ainda vamos todos levantar dinheiro, não ao multibanco, mas à caixa do banco, e quando temos que fazer uma transferência bancária, também o fazemos. Podemos continuar a imaginar, se todas as instituições dissessem que fazer uma app e fazer os interfaces dessa app, que vai ter que ser feito, no caso do Sporting, com a bilhética, com o CRM, com o programa de pontos, que obviamente vai ter que existir, e por aí fora. Mas se nós não começarmos a construir isto hoje, daqui a 4 anos, podemos estar exatamente na mesma conversa, mas com os rivais já muito lá à frente, e nós continuarmos no mesmo sítio. Muito bem, Nuno, eu vou aqui, vamos a um tema que é muito querido. Temos 25 minutos, ora, 1 hora e 12, 25 minutos. 25 minutos, mais coisa, menos coisa, para mim e para ti. Sim. Vamos lá então. Vamos lá. Aqui um tema que é muito querido no Sporting 160, até porque organizamos no primeiro campeonato de ganho pelo Sporting feminino uma excursão aqui ao BES, onde fomos campeões. Foi ao Inatel, mas é basicamente o mesmo aqui. Eu queria te perguntar é o seguinte, eu também já bati nesta tecla com o Ricardo Oliveira. Eu acho por demais bonito pensar-se que o Sporting feminino e a feminina pode jogar no estádio de Alvalade. Acho que é uma proposta bonita, mas acho que é uma proposta irreal nesta altura, e passo a explicar porquê. E, primeiro, saber se vocês já contabilizaram esses custos. Eu sei que vão dizer que é um investimento, mas temos que contar já com os custos imediatos. Depois, temos o problema da relva. Seria muito difícil o estádio e esta relva aguentar tantos jogos. E depois temos tantos jogos e treinos, porque não faz sentido, porque isto tinha um impacto desportivo. Já no passado os treinadores de Sporting disseram, quando se vai jogar ao Alvalade com a equipa feminina, não estão habituados a jogar, o campo é realmente diferente, pode ser até mais benéfico para as nossas adversárias do que para nós, já foi assim em jogos com o Braga e com o Benfica. Portanto, Nuno, vocês têm uma proposta para voltar a colocar o futebol feminino no estádio José de Alvalade? Lá está, apoio esta proposta, mas eu acho que não estão reunidas as condições ainda para o fazer. Como é que vocês vão contornar isto? Custos estão contabilizados, impacto desportivo, já falaram com alguém se é possível realmente treinar duas ou uma vez pelo menos em Alvalade, o impacto da relva, como é que isto foi idealizado e foi pensado por vocês? O impacto da relva, mas a relva não está boa, é isso? É, pior só do Marítimo, acho eu. Assim a resposta, pior só do Marítimo. Pronto, terá sido alguma decisão feita em nome de poupar uns trocos? Era uma pergunta que eu tinha aqui para o Presidente, realmente. Pronto, parece que isso foi-lhe questionado na reunião da SAD, e o que ele disse é que houve uma proposta mais competitiva. Exatamente. Mais competitiva, e pelos vistos é menos competitiva, porque estás-me a dizer que então não se pode jogar futebol no relevado principal do estádio José Alvalade. Não com tanta frequência como nós queríamos, claro. Quer dizer, não se pode, o Sporting, maior parte das vezes joga 15 a 15 dias, e portanto a equipa feminina do Sporting não pode jogar no estádio José Alvalade. Eu acho isso inaceitável, pura e simplesmente. Se o Sporting tem uma equipa feminina, então que tem que jogar no estádio José Alvalade. As condições têm que ser exatamente as mesmas da equipa masculina. Eu não aceito que seja diferente. Caso também poderíamos pensar com essa ligação, e eu concordo que sim, poderia ser. Os rivais não o fazem, como tu sabes, por exemplo, o Braga. Mas eu não quero lá saber dos rivais, não quero saber. Mas a questão é que os custos, mas aqui teríamos também a caminhar, é que nós obviamente, a questão dos custos, e acho que sabes isso bem, que uhum. organizar um jogo no Estádio de Alvalade não é a mesma coisa que organizar em claro. Alcochete, não é? Claro. Isso está contabilizado, ou seja, mas, é que eu perguntei ao Ricardo e eles não tinham essa ideia. Eu sei que pode ser um investimento, mas tem que ser calculado, obviamente, face às receitas que também geram. Os jogos que eu fui ver em Alvalade, para o futebol feminino, basicamente abriu-se uma ou duas portas, portanto estavam quatro ou cinco stewards. O ambiente que se gera lá é extraordinário e, portanto, eu não aceito que seja o custo. Jogam de dia, portanto, não é preciso ligar a iluminação. Eu não aceito que o custo de ter stewards no estádio e abrir um ou dois portões, porque no início aquilo que eu me lembro é que foi até a bancada nascente que foi aberta e, portanto, foi usado apenas o primeiro anel, embora tenha estado cerca de 10 mil. Eu não aceito que sejam o custo, se calhar, de... Eu não vou usar o nome, mas se calhar é um mês do salário de um jogador que tu disseste aí, se calhar paga todos os jogos no estádio José Alvalade e, portanto... Eu penso muito mais no investimento que e não no custo. Se for esse o preço a pagar para termos os jogos da equipa feminina toda em Alvalade e ver o ambiente que eu assisti, por exemplo, no Sporting, contra o Sporting de Braga, quando a Solange marca aquele golo, e ver contra o Valadares, que também vi lá, o Sporting começou a perder e depois deu a volta ao jogo. E o ambiente que se gerou e a quantidade de crianças e de mulheres que estavam na bancada, que são potenciais sócios no futuro, eu acho que estarmos a falar de custos de manutenção e do que seja da abertura do estádio é não estar bem a pesar as coisas. É a mesma coisa que a app, ou seja, vai ter, tem que se fazer, porque senão vamos continuar a olhar apenas para um lado do balanço e não vamos ver todo o potencial que esta decisão tem. Se o relevado do Sporting tem um problema, esse problema deve-se a uma má decisão. Ter-se mexido na empresa que era a fornecedora de um serviço que estava bem feito, até essa própria empresa demorou a acertar. Ora, se tinha acertado, se as coisas estavam bem e estavam bem calibradas, porquê é que se mudou essa decisão? Se é mesmo só por uma questão de custo, lá está aqui outra vez. O custo não justifica tudo, porque afinal aquilo que parece inicialmente uma poupança, já tivemos lesões, já tivemos, por exemplo, os jogadores do Sporting agora contra o City a escorregar e a sofrermos golos, que a meu ver, alguns deles não existiriam se as condições do relevado fossem outras, e portanto, aí é que nós vemos, são más decisões, e nós não podemos de tomar boas decisões. Aquilo que está certo é a equipa feminina, e aliás, eu nem queria ir buscar este exemplo. E se tínhamos a Susana Cova a dizer que não queria jogar em Alvalade, vá-se lá saber porquê. Quer dizer, porque eu lembro-me no tempo em que era atleta de basquetebol aí no Porto, e todos nós, o nosso sonho era jogar ao Rosa Mota. Todos. Embora nunca tivéssemos lá treinado, mas todos queríamos. E quando eram as fases finais distritais, todos queríamos que a fase final eu fosse, acho, Nuno, que se houver condições aí da relva, dá para ir treinar lá e as jogadoras habituam-se. Eu acho que aqui é uma questão mesmo. E hoje fazem um jogo, mas a equipa sénior masculina costuma treinar muito no estádio de Alvalade? Não, eles estão habituados a ir lá jogar. Não divulgam muito, não divulgam. Antigamente treinavam uma vez por semana, agora não sei como é que está. Acho que não há treinos, são todos em Alcochete, eles estão habituados a lá jogar. E, portanto, elas podem estranhar da primeira vez, da segunda vez já não vão estranhar, da terceira vez vamos ter o estádio, se calhar com 10 mil ou 20 mil pessoas a assistir, e fica tudo pago para uma época inteira. Cara, e aquilo que nós vemos. Vamos avançar. Já respondeu. Sim, sobre e deixa-me só dizer uma coisa: eu nem queria entrar por aqui, mas a Mariana Cabral, outro dia, fez um tweet a pegar numa imagem de um jogo de espanhol, se não estou em erro, que estava mais de 20 mil adeptos, e disse tão simples quanto isto, para quem, para bom português entender. Isto é o que acontece quando se dão as mesmas condições. Muito bem. E tem toda a razão, dou-lhe toda a razão naquilo que ela está a dizer. Se não lhe desse razão, nós não tínhamos isto não aqui no, claro, programa. Claro. Nuno, aqui falando de identidade em termos de modelo de jogo, curiosamente descobri isso no vosso programa, achei bastante pertinente e queria que desenvolvesse um bocadinho mais, não para responder a mim, mas para toda a gente que está a ouvir, obviamente. Falas de uma identidade, falas de um modelo de jogo implementado a partir das bases, e a minha questão é, que modelo? Quem desenha esse modelo? Se é o tal diretor-geral, se é alguma, se é a equipa técnica. Tem que ser a direção técnica da formação, quer dizer... Mas este modelo é só para a formação ou é um modelo que acompanha top to bottom, ou seja, que vai desde a equipa principal até à equipa de jovens? É que fiquei com essa dúvida. E se referes em termos de modelo de jogo, é também sistema tático, porque às vezes confundes as duas coisas. Uma coisa é o modelo de jogo, outra coisa é o sistema tático. Deixa-me dizer e voltar a repetir, nós não temos qualquer pretensão de ser treinadores ou de, claro, de implementar, isto tem que ser pensado e temos que, isto são políticas e portanto depois há uma direção técnica na formação e por aí fora, e aquilo que nós estamos aqui a dizer é que nós advogamos que as coisas aconteçam dessa forma, não estamos a dizer qual a forma, isto que fique muito claro. Obviamente que sendo um conselho diretivo podemos opinar, podemos dizer qualquer coisa do género, queremos um jogo que seja eminentemente ofensivo, mas isso, quer dizer, isso é dizer quase o óbvio, não é? Portanto, claro, para os técnicos e para a direção técnica daquilo que seja a formação, essa forma. Obviamente que o modelo de jogo é uma coisa, o sistema tático é outra, e nós sabemos que o sistema tático, eu por exemplo, não querendo entrar aqui em grandes Cada um tem a sua preferência. Claro. Mas eu gosto de ver, por exemplo, jogadores que sabem jogar em diversos sistemas. E porque têm uma cultura tal futebolística que se adaptam muito facilmente. E ainda gosto mais de ver as respostas que muitas das vezes se desenvolvem dentro de campo, de treinadores a tentarem ajustar taticamente a sua equipa para dar resposta à outra, e a outra, quando se apercebe que isso acontece, também o faz. Isto tem a ver um bocadinho com o defeito de ter praticado basquetebol, onde as coisas acontecem muitas vezes de jogada a jogada, porque as coisas já vão para dentro de campo preparadas, se o cesto é feito ou se não, se depois de lance livre a resposta da defesa é feita de uma forma, se a reposição é feita de um lado, a defesa pode fazer-se de outra forma, quer dizer, e isto são diversas adaptações que se fazem, embora o modelo depois seja uma linha contora. Porque eu fiz aqui a mesma pergunta, porque está no plano do Ricardo, e ele dizia que o mesmo sistema top to bottom, da equipa principal à equipa das camadas jovens, e depois também tivemos uma discussão sobre, obviamente, os jogadores... É a cultura de ganhar e subirem, jogarem no escalão acima, mas não vou por aí, não te vou fazer essa pergunta porque não está no teu programa. Vamos só ao teu programa. Este sistema, este modelo de jogo é só para a formação ou estamos a falar da equipa principal? É só para a formação? É para a formação. A identidade para a formação. Porque, lá está, e se depois nós tivermos uma base forte naquilo que é a equipa principal, obviamente que faz todo o sentido, não é? Faz todo o sentido que na formação eles sejam formados daquela forma, e obviamente o treinador principal vai beber muito daquilo que é essa cultura futebolística. Mas obviamente que na equipa principal fazer algum tipo de amarra naquilo que é uma decisão do treinador não faz, a nosso ver, não é. Aqui é um ponto, faz, é um ponto não faz grande, diferente grande das duas candidaturas, e portanto achei importante trazer esta pergunta, porque é realmente um ponto de divergência entre as duas candidaturas que fique bem claro. E temos que ir para as últimas perguntas, porque temos, João, já terminaste, não? Já terminei. Havia muito mais para fazer, mas nós, para tentarmos ser rigorosos aqui mais ou menos com o tempo, temos aqui 10 minutos e ainda tenho 4 perguntas para te fazer, mas eu vou juntar aqui uma em duas. Sim. E depois tenho aqui duas. Eu tenho mesmo que fazer estas 3 perguntas e peço... Então vá, eu vou tentar ser muito rápido. Mais capacidade analítica. Sim. Eu sei que é difícil porque os temas não são fáceis, mas que projeto é que a lista C tem para as modalidades? Ok? Ou assim, de uma forma genérica, como é que tu vês as modalidades enquanto candidatura? Uhum. E junto a isso, uma pergunta que também fiz ao Ricardo Oliveira e faria se o Frederico Varandas também cá viesse, aí até lhe perguntava outra coisa mais. é como é que vocês veem a questão das modalidades olímpicas e do gabinete olímpico no Sporting? Então, juntar aqui modalidades. Vou começar por aí. O gabinete olímpico está a retoma do gabinete olímpico, embora chamemos de outra forma, é o laboratório de otimização do rendimento desportivo, LORD, está claramente previsto aí, achamos que é fundamental, e quem deve ter acesso a esse tipo de apoio devem ser os atletas de elite, podem ser, portanto, não são as equipas que têm acesso a isso, devem ser os atletas, deve ser voltado mais para a individualidade do que propriamente para a equipa em si, e portanto ter critérios rigorosos daquilo que são o Comitê Olímpico ou outros critérios que se façam, mas no fundo aqui para aquilo que são os atletas atletas top, e portanto as modalidades, nós achamos que o Sporting tem esta característica que já vem de trás e claramente é o elemento diferenciador do Sporting. Neste momento o Sporting, em termos de títulos europeus, esses títulos europeus vêm, acho que temos 41 e um é de futebol. Exatamente, o resto é de futebol. Portanto, a dimensão europeia que o Sporting tem e que somos o terceiro clube com mais títulos, relembrando, é o Barcelona e o CSKA que estão à nossa frente, nós somos o terceiro e acho que a seguir vem o Real Madrid, e o Sporting destes clubes até é o que tem mais títulos em diferentes modalidades, ou seja, portanto somos o clube mais eclético até naquilo que são os títulos europeus. E portanto, este é o elemento diferenciador claramente daquilo que é o Sporting. Só que depois isto traz-nos uma questão, que é a sustentabilidade destas modalidades. E de facto, a nossa análise e aquilo que nós fomos conversando com pessoas conhecedoras do assunto profundamente, é que a estrutura do Sporting está muito esticada, ou seja, nós conseguimos fazer de facto muito com muito pouco, desde as instalações, não é? Até ao pessoal que tem, e depois temos um bolo relativamente reduzido que são as cotizações, e portanto nós temos que fazer crescer as cotizações para níveis como, por exemplo, os nossos rivais conseguem ter. E se nós conseguirmos transpor para isso, isso só se consegue de uma forma: promoção daquilo que são as modalidades, o programa de sócios que nós dissemos, e tentar fazer aqui uma promoção muito forte daquilo que são as modalidades para as pessoas perceberem para onde é que vai o dinheiro das cotizações. E dessa forma, com essa promoção, tentar elevar aquilo que eu costumo dizer que é o patrocínio oficial das modalidades. E o patrocínio oficial das modalidades são as cotizações. E, portanto, se nós conseguirmos ter mais cotizações, obviamente vamos conseguir apoiar mais atletas olímpicos, vamos conseguir apoiar mais aquilo que é a formação, vamos conseguir tentar ter que em todas as modalidades existam também a parte feminina. Uma das coisas que eu li no vosso programa é que gostavam, o objetivo era ter quase uma espécie de mini relatórios de contas para cada modalidade, para ter uma ideia concreta do que é que cada uma representa, porque no final do dia é preciso dinheiro para cada uma delas. Para os sócios perceberem que se querem ter uma modalidade competitiva, então é preciso termos mais sócios. E se isto não for dito claramente, então vamos mostrar que também não é possível. E é isso que nós referimos. Quer naquilo que deve ser a extinção de modalidades que hoje em dia acontecem e as pessoas quase que nem se apercebem que essa extinção acontece. Quer na criação de modalidades, como por exemplo foi o basquetebol, porque era uma promessa eleitoral. Mas que tipo de análise foi feita? E por isso é que nós não prometemos a criação de nenhuma modalidade, porque sabemos que a estrutura está extremamente esticada, se assim quisermos dizer, a parte de financiamento está relativamente estagnada, ou seja, nós atualmente temos uma cotização muito ao nível daquilo que era em 2018, se calhar até já passou um bocadinho, mas não houve um crescimento tal que, por exemplo, conseguisse manter a competitividade em todas as modalidades, com a introdução de uma que é bastante cara, que é o basquetebol, e portanto isto tem que ser tudo sempre pensado de uma forma sustentável. E o que é preciso é demonstrar por A mais B e ser muito concreto e claro naquilo que são as contas do clube, de mostrar que aos patrocinadores oficiais, que são os sócios, o que é que se consegue fazer com aquele dinheiro e mostrar bem para onde é que está a ir o dinheiro. E desta forma transparente daquilo que é aquele ecossistema que eu falei há bocado do programa de sócios, tentar elevar a competitividade global das modalidades. Mais duas perguntas, Nuno, para finalizarmos, antes da Mariana de passar a palavra. Vamos aqui uma parte que tem sido muito debatida e eu no outro dia até propositadamente a pensar no programa 2 coloquei isso no Twitter porque eu gosto às vezes de ver o que é que as pessoas vão dizendo. A capacidade eleitoral, nomeadamente algo que li no vosso programa e que merece atenção e a discussão, e vocês têm um bom vídeo sobre isso. A olhar para as estatísticas relacionadas com a distribuição desses votos, constatamos que nos primeiros 4 meses de voto, onde se encontram sócios com até 10 anos de antiguidade, temos 2/3 do número de sócios. Isso significa que nesses patamares de voto atinge uma percentagem de 62,99% de votantes, o que corresponde a 32.132 num universo total de 51.009 votos. Votantes. Bem, o importante aqui é, há aqui uma estrutura que vocês pretendem alterar, que está relacionada com os votos e a antiguidade. Pretendem fazer ali umas alterações, umas reduções. Não vão ao ponto em que há sócios mais, hoje em dia, que querem um voto de um sócio, não pretendem uma coisa... Mas a minha grande questão aqui, mais do que ao processo em si, e o vosso é um modelo interessante, obviamente isto não é há vários modelos que podem funcionar, e eu acho que esse pode perfeitamente também funcionar, mas como é que pretendem que isto possa ser alterado, sabendo que há uma resistência, olhando para o universo leonino, vejo que há uma resistência enormíssima dos sócios mais antigos e que estão muito agarrados a esta antiguidade. Quando, e agora é uma opinião minha, muitas dessas vezes a antiguidade está muito associada ao facto de viverem perto de Lisboa, porque isso parecendo que não, tem um impacto muito grande para muitas pessoas, obviamente. É óbvio que é muito mais fácil ser sócio do Sporting quem mora na zona de Lisboa do que propriamente quem está fora, por todas as condições que nós sabemos, enfim, e havia outras coisas mais para dizer. Mas como é que pretendem contornar essa resistência que não é fácil? Que não é fácil. Pois, como é que nós conseguimos explicar a alguém que temos que ir no caminho de mais equidade e maior justiça? Eu acho que é dizendo isto mesmo. Eu, por exemplo, tenho 10 votos e não me importo nada de sentir que a disparidade face aos mais recentes é diminuída. Para já, nós, aquilo que dizemos na nossa proposta é que nós não vamos retirar votos a ninguém. Aliás, até fazemos uma proposta que é aumentar os votos. E portanto, isto pode parecer que não, mas pode funcionar de uma forma diferente de dizermos que vamos diminuir. Nós estamos a dizer é que vamos dar mais a todos. E porquê isto? Porque nós temos na intenção de mais tarde podermos abrir outras categorias de sócio, nomeadamente o sócio adepto. E, portanto, aquilo que são os sócios efetivos começarem logo nos 10 votos. E assim conseguirmos ter uma maior equidade pelo facto de estarmos a dar 10 a todos. Aquilo que estamos a fazer é a relação deixar de ser, por exemplo, de 1 para 20 e passar a ser de 10 para 30. E logo aqui há uma alteração das percentagens. E é isso que nós tentamos fazer aqui, é demonstrar por A mais B que temos uma disparidade tal que muitos sócios não têm esta noção, que os 11% mais antigos, no qual eu me incluo, têm 30% do peso eleitoral. Ou seja, 11% têm 3 vezes mais o peso eleitoral do que teriam se fosse um voto de 1 para 1. E por outro lado, temos 60% daquilo que são os nossos sócios, 60% apenas com 30%. Ou seja, 11% valem tanto como 60%. E isto a todos os níveis, se nós falarmos com qualquer pessoa e retirarmos esta questão de dizermos que estamos a falar de um clube, qualquer pessoa vai dizer muito claramente: olha, isto não me parece a situação mais justa. E aquilo que se tem que pensar é que nós estamos numa coletividade, num clube de raízes associativas, e portanto nós temos que pensar que isto não é uma relação de eu sou há mais tempo e, portanto, o clube tem que me dar mais alguma coisa. Nós temos que pensar é que quando estamos num clube, somos nós que nos disponibilizamos para a coletividade em darmos qualquer coisa a esse clube. Nem que seja o apoio, nem que seja a cota que pagamos. Mas se nós estamos a dar a cota, o pagamento da cota, na expectativa de receber algum benefício, então isto está tudo errado. Nós temos que aderir ao Sporting, principalmente porque achamos que fazemos sentido num clube como o Sporting. E, portanto, se nós transmitirmos isto, desta forma, e se conseguirmos transmitir isto, e obviamente isto é uma proposta, mas já se sabe que, pode haver afinações. Ah, sim, afinações, e depois tem que ir à Assembleia Geral, obviamente. Claro, que é pode haver afinações. Por exemplo, vou dizer aqui uma coisa: quando foi a entrega das assinaturas, a certa altura estavam lá os serviços a reverem algumas coisas, e estávamos nós, eu, o Dr. João Gaspar, o professor Pedro Domingos, o Hélder Amaral, estávamos a dialogar com as pessoas que lá estavam, nomeadamente com o presidente da mesa da Assembleia Geral, o Dr. Rogério Alves. E começamos ali a trocar umas opiniões acerca dos estatutos, da forma como é que isto está, a régua do tempo, os A's, os B's. E, por exemplo, o próprio Dr. Rogério Alves disse lá uma coisa que me fez logo pensar que, se calhar, se estivesse hoje a escrever aqui isto, estaria a incluir aquela dica que ele estava a dar. E tão simples quanto isto, nós na nossa proposta temos que os A's e os B's devem estar exatamente na mesma faixa temporal, assim como os C's, porque, por exemplo, a minha mãe é C, porquê? Porque ela mora no Porto desde sempre e portanto era o antigo sócio correspondente, e quando foi criada o C foi a minha primeira categoria enquanto sócio, que foi um bordo que me colocou. Só quando eu comecei a trabalhar uns anos mais tarde é que me tornei sócio efetivo. Pronto. E quer dizer, portanto, o nosso modelo nem sequer é um modelo de antiguidade, é um modelo de antiguidade misturado com um se calhar da parte de dinheiro que se tem. Temos que fechar com a última pergunta. Temos que mudar isto. Temos que mudar isto e simplificar. Simplificar. E tornar mais justo e equitativo. Acho que toda a gente tem que concordar com isto. E concordando com isto, estaremos mais próximos de mudar as coisas. A última pergunta, deixo para o fim as mulheres, não é que elas não tenham um papel absolutamente fundamental, até bastante fundamental, basta lembrar que o ano passado a famosa loteria do Sporting era feita pela minha mulher e o papel importante... E graças a isso, eu passo a última pergunta para a Mariana, e a Mariana fecha as questões com a nossa última questão, com a nossa última pergunta, que está relacionada obviamente com o papel das mulheres. Houvesse mais a loteria se comemorava. No papel das mulheres no futebol, tem atualmente tido dificuldades da expressão do futebol não é para meninas. Há muito essa ideia, essa expressão, esse enraizar de pensamento na sociedade. Que plano é que têm para que haja mais mulheres a fazer parte do Sporting, seja no aspecto diretivo, seja como associadas, como atletas? Olha, e isso é uma excelente pergunta, porque já nos colocaram essa questão de dizer assim, então, mas vocês dedicam um pilar a isto e depois só têm duas mulheres em 19 efetivos? Exatamente, é precisamente por causa disso que nós temos o pilar, porque não temos o pilar dos homens, não é? Porquê? Porque não é necessário. E, portanto, é necessário dedicarmos com propostas para o sexo feminino, precisamente porque partimos logo de uma questão. É que aquilo que é a base de sócios do Sporting não parte de uma paridade. Na sociedade portuguesa, cá em Portugal, há cerca de 52% de mulheres e 48% de homens. Mas nos sócios do Sporting, se calhar temos 80%, 20%. 20% de mulheres. E, portanto, aquilo que seria a representatividade das mulheres, por exemplo, na nossa lista, seriam 4 e não 2. Mas se nós juntarmos a esta dificuldade logo de recrutamento na base, porque é bem mais reduzida do que há homens, depois ainda temos outro fator. E o outro fator é que este ambiente tóxico que se vive e que é espalhado também nas redes sociais e todo o envolvimento disto faz com que muitas mulheres, e que muitas mulheres participaram e deram todo o seu saber ao seu programa, mas que depois não quiseram dar a cara. E porquê? Precisamente por causa deste ambiente. Têm bons empregos, têm família e depois não se querem expor àquilo que é este ambiente tóxico e serem chamadas disto ou aquilo. E, portanto, é por isso que nós dedicamos um pilar aqui e além desta razão, podemos juntar outra, porque, por exemplo, tudo aquilo, isto não tem qualquer preconceito, mas isto é factual e tem a ver com estudos. 80% das decisões de consumo a nível mundial são tomadas por mulheres. E aquilo que nós temos, por exemplo, quando vamos à Loja Verde, é uma inexistência completa daquilo que é a promoção de, por exemplo, das atletas do Sporting. Não há linhas dedicadas às mulheres e quando há, tipicamente recorre-se ao cor-de-rosa. E, portanto, se nós olharmos para aquilo que é, por exemplo, uma fonte de receita de um merchandising, o que seria se nós tivéssemos linhas dedicadas às mulheres e aquilo que é a promoção da atleta? Por outro lado, só o facto de nós termos esta linha poderíamos aumentar as receitas e, por outro lado, aquilo que são sócias e se iam rever naquilo que é as atletas e outras adeptas poderiam estar mais propensas a virem para sócias. E, portanto, isto aqui tem tudo a ver com conseguirmos quebrar aqui o ciclo e tentar atingir aquilo que, por exemplo, no mundo corporativo, um trabalho que já se fez há 20 anos. E eu vou só deixar esta nota. A Nike, que é a nossa patrocinadora, tem o recorde de vendas numa camisola numa atleta da seleção de futebol feminino dos Estados Unidos. E, portanto, daqui se pode ver aquilo que estamos a desperdiçar ao não termos, por exemplo, a camisola da Brenda Pérez ou da Joana Marchão e promovermos isto de tal forma, ou da Dani Loureiro, do vôlei, ou por aí fora. E aquilo que estamos a deitar fora e a falta de reconhecimento que nós damos a essas atletas e, por outro lado, estamos a fazer com que potenciais sócias não se identifiquem no Sporting. E por isso é que também é tão importante termos o futebol feminino no estádio José Alvalade. Exatamente. E para terminar, numa mensagem para todos aqueles que vão votar e para todos aqueles que estão a pensar ir votar no próximo dia 5 de março. O que eu queria dizer era muito simplesmente isto, é que se tiverem dúvidas, se ainda não estiverem perfeitamente esclarecidos, vão ao nosso site, vejam as nossas redes sociais, vejam o trabalho que foi desenvolvido. Este trabalho foi desenvolvido por dezenas de sócios e sócias, e tudo porque nós, acima de tudo, somos sócios e respeitamos os nossos consócios. E por isso é que nós nos aplicamos de alma e coração a este projeto. Acho que conseguimos reunir aqui uma equipa muito forte e acima de tudo é isto. Enquanto nós demonstramos um extremo respeito e por isso estamos profundamente dedicados a isto, e desenvolvemos uma campanha que achamos que é inovadora, de tentamos chegar por diversos meios, multimédia, o que for, de explicação. Aquilo que nós vemos, por outro lado, do que é a campanha da lista A, de Frederico Varandas, a nosso ver é um total desrespeito daquilo que deve ser a relação com sócios. E, portanto, até aqui se vê a diferença. E vou só dizer isto. Vejam aquilo que nós fizemos e fiquem a pensar nesta frase. Se nós conseguimos fazer um projeto e juntar estas pessoas, sendo uma lista e naquilo em que muita gente diz que é condições difíceis, imaginem o que nós não faríamos se a 5 de março fôssemos escolhidos por vocês, que são nossos consócios e que podem ter a certeza que esta lista tudo fará para engrandecer e o foco será os sócios. Votem em quem votarem, o importante é irem votar. Pedro Varela, sei que queres deixar aqui mensagem? É só uma nota final, que não tem só a ver com esta entrevista em si. Entretanto, amanhã, como sabem, e há pessoas que já perguntaram aí no chat, podiam não saber, há uma entrevista com os... Vai haver um debate, não é uma entrevista, um debate com os três candidatos, onde vai estar Frederico Varandas, lista A, lista B, agora, exatamente, Ricardo Oliveira, lista C, Nuno Sousa, agora até me perdi, onde vão estar os três. O debate vai ser de 1h30, das 9h30, portanto, a partir de até às 11. A copiarem o nosso formato, já percebi. Exatamente, Sporting TV a copiar o nosso formato. A ideia está aqui. Mas no caso, eles têm mais um candidato. Nós só temos dois candidatos. Isto só para dizer que quem quiser, no final, depois do debate acontecer, e como temos, voltou a aparecer um formato que já fazíamos no passado, onde eu e o Castro e a Mariana volta e meia aparecíamos para também comentar algumas coisas, no Twitter, na ferramenta do Spaces, com o Nuno Mourão, o João Olivença, eu e o Castro iremos também falar, fazer uma espécie de análise desse debate. O pós. E chamar, a fazer um pós, mas para ouvir as pessoas, mais do que nós falamos, porque nós falamos, então eu falo mais do que eu podia falar, mas mais do que nós falamos, sentirmos a sensibilidade das pessoas, perceber o que é que ainda há para esclarecer dos diferentes programas, e portanto fica aqui também essa mensagem, porque acho que é importante, porque aquilo que nós tentamos aqui fazer, e eu acho que houve aqui pessoas, inclusive, cá está os rótulos, o João até já foi apelidado de varandista há bocado ali no chat, mas a verdade é que o nosso papel aqui é fazer perguntas que possam às vezes parecer incómodas, mas o objetivo é que os candidatos possam responder àquilo que nós lemos do programa e que nós sentimos que ainda são algumas dúvidas da nossa parte. Claro que se fossem outras pessoas a fazer, faziam as perguntas que entenderiam. E fica só essa nota. E obrigado ao Nuno por ter estado aqui presente neste programa. Agradecer também a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir, que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana. O Sporting 160 regressa na próxima segunda-feira. Agradecer, obviamente, ao Nuno, uma vez mais, a presença neste especial eleições do Sporting 160. Obrigada a todos. Uma boa semana. Viva o Sporting Clube. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Viva o Sporting.